Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Vamos dar início ao nosso programa de hoje. Amado Batista, o mais amado do Brasil. E é com a nossa alegria e o nosso carinho que mais uma vez aqui estamos. O rádio é um dos maiores veículos de comunicação da face da Terra. E a gente vai se comunicar, vai levar a nossa mensagem, o nosso alô, levar o nosso carinho, levar as músicas belas e bonitas do Amado Batista, as participações por mensagens, muita gente mandando mensagem aqui para o Edelson Moura. Hoje tem muita facilidade, né, para as pessoas se comunicarem com o comunicador, com o apresentador. Nos velhos tempos, somente através de cartas ou telefone, o velho telefone, que as pessoas ligavam para as emissoras e participavam dos programas. Hoje, estas participações praticamente não existem mais nas emissoras de rádio. Mas eram muito bacanas, né? As pessoas ligando, conversando com o apresentador, batendo papo. Eu me lembro quando viajava, ficava ouvindo a Rádio Nacional de Brasília naquele tempo, o Luiz Alberto, falando com as pessoas, com os ouvintes. Era um ouvinte de Pernambuco que ligava, outro do Ceará, outro ouvinte de São Paulo, e transformava o rádio num veículo de integração. As pessoas se integravam. Essa mudança, esta modernidade do rádio, ou seja, esta nova forma de fazer rádio hoje, eu tenho algumas coisas contra. Eu não sou muito favorável, não, esta nova maneira de fazer rádio, onde o ouvinte não pode se comunicar, não pode falar, não pode entrar no ar, não pode falar com o apresentador. O apresentador, ele virou, no rádio moderno, um operador de luxo, onde ele somente obedece aquilo que a máquina determina. Então fica uma coisa meio que robotizada, o rádio robô, né? Onde os seres humanos não interagem. Talvez aí esteja o grande erro do rádio, porque o gostoso dele é a interação, são as pessoas interagindo, conversando, batendo papo, contando fatos, histórias. Este eu acho que seria uma boa ideia, porque o rádio, na minha opinião, para que ele seja o sucesso de antes, ele terá que voltar, fazer o caminho de volta, para ver se dá certo. Eu acho que daria muito certo mesmo. 24 horas no ar, é a primeira música do programa do Amado Batista de hoje. Pensar em besteira, se ligue no que eu vou lhe dizer. Tem gente ruim que fala de mim só pra me queimar com você. Nossa história é um grande sucesso e isso ninguém pode negar. Adoro você, porque com você são 24 horas no ar. Você que eu quero, já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida e você duvida de mim. É você quem deita comigo na cama e acende meu fogo que mantém esta chama. Será que eu preciso gritar que te amo? Essa história é um grande sucesso isso ninguém pode negar. Adoro você, porque com você são 24 horas no ar. É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida e você duvida de mim. É você quem deita comigo na cama, que acende meu fogo, que mantém essa chama. Será que eu preciso gritar que te amo? É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida e você duvida de mim. Comigo na cama, que acende meu fogo, que mantém essa chama. Será que eu preciso lidar que te amo? É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida e você duvida de mim. Edelson Moura. Certa vez eu falei no nosso programa aqui, acho que foi nesse programa que eu falei, que eu não era a favor do aborto. E claro que quando você se pronuncia a respeito de um tema delicado como o aborto, que tem muita gente favorável, muita gente que é a favor, e o pessoal às vezes perde as estribeiras, não sabe discutir o assunto e parte já para a agressão, aquelas pessoas que são favoráveis, os partidos políticos que são favoráveis à morte, porque o aborto é uma morte, é o assassinato de um ser vivo. E, naturalmente, tem muitas pessoas favoráveis a este tema. Eu, particularmente, sempre tive a coragem de me declarar publicamente que eu não sou, eu nunca fui e nunca serei, Deus sabe o porquê, né, do meu posicionamento. Eu não vou ficar aqui tirando dúvidas das pessoas, mas Deus sabe o meu posicionamento a respeito desse tema tão sério, e que muitas e muitas leis já foram tentadas assim a ser aprovadas, sobretudo por um grupo de feministas radicais que acham que a mulher pode sim, o corpo é dela, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Então, esse grupo de pessoas que muitas vezes buscam a aprovação desta lei, a autorização do aborto, eu tenho muito, muito receio, né, que estes loucos, estas pessoas que não pensam com seriedade sobre esse tema, sobre esse assunto, eu tenho muito medo que um dia um doido destes aí aprove esta lei, porque a sociedade, eu acho que a maioria da sociedade, tenho quase certeza, gente, me perdoe se eu estou exagerando, eu tenho quase certeza que a maioria da sociedade não é a favor desta pena de morte decretada a um ser humano que está dentro do ventre e não tem uma maneira legítima e legal de se defender. Então, eu realmente quero dizer aqui para estas pessoas que me atacam, que me agridem, que mandam e-mails, hoje você vai estar em tal lugar, nós vamos apedrejar você. Gente, eu não tenho medo. Não tenho medo disso. Se eu, por acaso, for apedrejado e morrer porque estive lutando por uma causa tão justa, tão bonita, que é a vida, a causa da vida, eu, sinceramente, morrerei muito feliz, muito contente. Minha família toda sabe disso, meus filhos. As teses que eu defendo aqui são teses públicas. As pessoas precisam entender que eu não sou obrigado de concordar com as opiniões de vocês, radicais, comunistas, machistas, sei lá, chame do que quiser. Então, eu estou aqui na minha sã consciência de que na verdade, as pessoas têm todo o direito, toda a liberdade de fazer o que elas quiserem do corpo delas, as mulheres que quiserem abortar, as mulheres que quiserem matar o seu filho. Então, esta aí é uma causa judicial, eu não posso falar sobre isso, mas eu posso sim, como cidadão, como ser humano, me reportar e dizer para todo mundo que me escuta que eu sou literalmente contra o aborto, o assassinato de fetos, de crianças já em vida geradas. Isso eu não sou favorável. Mas vamos então trazer agora mais uma música para vocês. Essa música, deixa eu ver quem foi que pediu aqui, eu fico tão confuso às vezes, o relógio atrasou. É de Humaitá, no Amazonas, Renato de Humaitá, ouve o nosso programa e queria ouvir a música O Relógio Atrasou, oferecendo aqui para todos da cidade. Eu espero que a minha mensagem chegue até você, Adelson Moura. Obrigado, viu, Renato? Vamos ouvir O Relógio Atrasou. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. D'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Queria ir com ela, eu não queria ficar. Minha vontade era grande e com ela viajar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Corri atrás do ônibus, tentando alcançar. Acenando, pedindo pra parar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Ninguém me viu acenando, pedindo pra parar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Rasos d'água, fiquei sozinho aqui. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Ô, maravilha! Este é o programa Amado Batista. Já estamos de volta para mandar uma alô aqui para Elisandra. Ela é de Sapezal, lá em Mato Grosso. Escuta todos os dias o programa do Amado Batista lá em Sapezal, através da nossa emissora que retransmite o nosso programa. Obrigado a você, Elisandra. Obrigado também a todos aí da cidade de Sapezal. Deixa eu mandar mais uma alô aqui para Bahia. Jussiape. Heleno, Delson Moura, mande um alô pra mim, eu sou Heleno, manda uma música do Amado Batista. Falou, Heleno, muito obrigado aí pela sua participação. Querida amiga Delson Moura, eu sou Giza Santos, de São Felipe, no estado de Rondônia. Eu ouço o programa todos os dias, através da Rádio Migrante FM. Tô sempre na sintonia, que bom. Mande um alô para nós aqui, em São Felipe do Oeste, Rádio Migrante. Ei, gente querida, meu abraço para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Também, Deise de Santa Luzia do Maranhão, manda um beijão para sua mamãe Leni, para o seu papai Antônio, sua filha Maria Cecília. Mande um alô para minha mãe, o nome dela é Dona Elza. Ela é sua fã, Edelson Moura, e mora em Itapetinga, no estado da Bahia. Coisa linda! Vamos cantar Olhos Verdes, pedido musical aqui do nosso querido amigo, aliás, da nossa querida amiga Elisandra, lá de Sapezal. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde e tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde e tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz. Não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Edelson Moura. Tem muita gente incomodada e muita gente criticando os nossos caminhoneiros porque fizeram e estão aí nesta luta, nesta batalha, nessa paralisação, né, que vem acontecendo. Gente, eu não condeno essas pessoas, não condeno esses caminhoneiros, porque, na verdade, todos nós sabemos que a nação brasileira toda já está condenada. Nós fomos condenados a passar por tudo isso que nós estamos passando. Nós fomos condenados a encarar esta situação grave porque passa o país sem que uma viva alma, um único destes políticos que estão aí, possam tomar frente de uma situação para defender o povo. O povo está sem defesa. O povo está sem ter sem ter a quem pedir. O povo não tem a quem pedir socorro. Não sabe se pede para o exército, se pede para a polícia militar, se pede para a polícia federal. O povo não sabe. Nós não sabemos mais que rumo devemos tomar. Quando uma nação perde o comando, acontece essas coisas. A revolta de muitos, as greves de outros. Agora, eu garanto para você uma coisa. Existem algumas instituições que são financiadas pelo governo com o nosso dinheiro, com o nosso dinheirinho suado que a gente ganha, e aí fica esta ou aquela instituição promovendo badernas, invasões de terras, tudo isso financiado com o nosso dinheiro. A greve dos caminhoneiros não teve financiamento de governo, não teve verba de governo, não teve dinheiro do povo para isso, e ela é legítima. A paralisação dos caminhoneiros é legítima, porque o Brasil parou na corrupção. O Brasil estacionou na corrupção. E hoje, meus queridos amigos, este país é uma carga pesada de tanta roubalheira. Então, esta carga de roubalheira é que os caminhoneiros não querem mais carregar. Eles cansaram de carregar. Na verdade, existem algumas reivindicações destes profissionais, mas elas são tão poucas, tão mínimas, que se elas tivessem sido atendidas, isto não estaria acontecendo. Eles já vieram em Brasília, tentaram negociação, fizeram pedidos de socorro. Ninguém se preocupou em resolver o problema dos caminhoneiros. Daí agora, meus queridos amigos, a gravidade porque atravessamos. Sorriso Incolor é agora a próxima música que nós vamos tocar. Não sei, às vezes eu fico pensando que eu sou doido, que eu tô maluco, que eu não entendo mais de nada. Às vezes eu penso isso, né? Porque são... Olha, não vou falar não, depois vão querer fazer comigo alguma coisa. Jefinho de Iraquara, no estado da Bahia. Eu ouço o seu programa pela Iraquara FM 104,9. Sorriso Incolor, Edelson Moura. Toque aí pra gente. Muito obrigado, Jefinho. Muito obrigado a você e aos nossos amigos queridos de Iraquara. Vamos ouvir Sorriso Incolor. Toda vez que eu vejo uma criança amarela sem sorriso, sinto pena e sinto dor. Pois deixando pelas ruas um sorriso incolor. Toda vez que uma criança chora, uma estrela vai embora, uma folha cai ao chão. Por favor, criança, não se apresse em crescer. Você não vai entender as loucuras da nação. Faça tudo o que você quiser ou puder. Faça tudo o que você quiser ou puder. Mas não queira crescer jamais. Mas não queira crescer jamais. Jamais. Toda vez que uma criança chora, uma estrela vai embora, uma folha cai ao chão. Por favor, criança, não se apresse em crescer. Você não vai entender as loucuras da nação. Faça tudo o que você quiser ou puder. Faça tudo o que você quiser ou puder. Mas não queira crescer jamais. Mas não queira crescer jamais. Jamais. O mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Quero agora mandar um alô para Stephanie, lá de Itaobim, no estado de Minas Gerais. É grande, muito grande mesmo, a nossa audiência em Itaobim. Itaobim, Manga, Coromandel, agora com a Super 95, lá nas alturas, a maior potência dessa região. Quero mandar o meu abraço para todos vocês de Minas Gerais. Mineiros, muito obrigado, viu? Jajá Muniz, obrigado, Jajá, pela retransmissão dos nossos programas aí em Guriatã. É Guriatã, eu falo rápido assim, desde o começo eu sempre tive dificuldade de falar. É igual o povo lá com a minha cidade, uma pessoa fala lagarto, outro fala largato, outro largarto, bota um monte de letra a mais, né? Essa dificuldade assim. Olha, essa música que eu vou tocar agora é de autoria do Edelson Moura e em parceria com a Zélia Maria, chama-se Um Pedaço de Mim. Thank you. Não há ninguém que possa me compreender. É somente ela. Não há ninguém que possa me satisfazer. É somente ela. Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração. Fez escorrer o meu sangue, machucou minha alma e atirou no chão. Com o meu corpo ferido, jogado, esquecido, parecendo animal. O tombo foi igual de um soco que me deixou louco, eu não voltei ao normal. Ela jogou minha vida pro ar. Tirou minha razão de ser. Mesmo assim tenho ódio de mim, o que fui lhe perder. Ela não quis o amor que lhe dei e me deixou nessa situação. Ela arrancou um pedaço de mim e foi meu coração. Qual foi o erro que eu cometi? Quem sabe ela. E por que foi também que eu lhe perdi? Quero saber dela. Numa dessa gente se agarra em tudo que acha para não sofrer. Reza, ajoelha e pede, olhando pro alto pra Deus socorrer. Procurando a sorte que muitos me dizem que está por aí, pra ver se vem, não volta a mulher dos meus sonhos que um dia perdi. Ela jogou minha vida pro ar. Ela tirou minha razão de ser. Mesmo assim tenho ódio de mim, o que fui lhe perder. O amor que lhe dei e me deixou nesta situação. Ela arrancou um pedaço de mim e foi meu coração. Edelson Moura. Vou falar agora do nosso óleo de avestruz supremo, um produto 100% natural. A natureza quem nos deu esta maravilha. A natureza, um produto da natureza. É como a melancia, a natureza que deu a melancia pra gente. É como o ovo de galinha, a natureza que deu o ovo de galinha pra gente. Como Deus é maravilhoso, né, minha gente? E colocou no pasto, no mundo, o nosso avestruz, um dos animais mais resistentes da face da terra. Ele vem lá do tempo dos dinossauros, há muitos anos atrás. Você sabia que o avestruz, ele é um animal de tamanha resistência, tão resistente, que você jamais deverá se aproximar deste bicho sem conhecimento, porque o coice deste animal é fatal. No reino animal, o elefante, o leão, a onça, todos estes bichos morrem de medo do avestruz, porque eles sabem do peso daquela mãozona, o peso daquela mãozona, quando ele dá um coice numa pessoa, num animal, ele explode o animal por dentro. É uma coisa absurda, porque pesa 4 toneladas a velocidade desse coice. É impressionante. Por isso que quando a pessoa vai se aproximar, tratar do avestruz, coloca uma capa preta no olho, para ele não enxergar, né, para se aproximar dele com segurança. Coloca aquele negócio preto assim sobre o olhar do avestruz, para ele não saber para que rumo que você está. É verdade. Então, meus amigos, falar do óleo de avestruz, falar dessa beleza natural que a natureza colocou aí à nossa disposição, é muito bom, porque ele serve para muita coisa. Muita. Se você tiver uma queimadura, passe o óleo de avestruz.

é o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista Show. Tenho aqui um pedido de alô para Adão e Daniel, na oficina do David Aprígio, lá em Nazaré, do estado do Piauí. Gente, meu abraço aí para todos vocês da oficina do David Aprígio, em Nazaré. E aproveito para mandar também o nosso abraço, né, para todos da cidade. Muito obrigado pela audiência a todos vocês. E Posse, Goiás, mandar um alô também para Posse. Acabei de adicionar você no WhatsApp, Adelson Moura. Por favor, mande sempre um alô para mim. Eu sou a Maria José de Posse, no estado de Goiás. A Maria José já é nossa ouvinte de muito tempo, de muitos anos, não é, Maria José? Muito prazer ter você aqui no hall de amigos do Edelson Moura. Muito bom a gente poder contar com você na nossa página do WhatsApp, né? E dá um abraço em todo mundo aí de Posse, nessa cidade linda, maravilhosa. Já chegaram aí os produtos Saúde com Beleza em Posse? Já tem gente aí comercializando os nossos produtos, Maria José? Você sabe dizer? Depois você fala pro Edelson Moura. Se não tiver, o pessoal está passando da hora de pegar a nossa distribuição, representação, né, para poder ganhar dinheirinho. Né? Quem é que não gosta de ganhar dinheirinho? Tem muitas cidades que ainda nós não chegamos com os nossos produtos, que aquelas pessoas que estão entrando para o nosso sistema de promotores de vendas, enfim, a pessoa que vai nos representar na cidade, elas estão muito felizes, muito contentes em poder trabalhar conosco. Porque a Saúde com Beleza, ela não é assim uma Avon, não é uma Jequiti, né? Mas ela oferece produtos exclusivos e uma oportunidade de bons ganhos, de ganhos maravilhosos. Então, às vezes, até a pessoa vende Avon, aí vende Saúde com Beleza também, vende Mary Kay, aí vende Saúde com Beleza também. Não custa nada você manter um contato conosco no nosso telefone comercial aqui em Brasília, no 61-3532-6993. Sem contar que nós somos os distribuidores exclusivos do óleo de avestruz Sopremo. Você só encontra através da Saúde com Beleza. Só compra através dos nossos representantes exclusivos em todo o Brasil. Vamos agora trazer mais um sucesso. É Tempo Perdido. Quando o amor passa, tá hora de terminar. Qualquer sentimento é por obrigação. Transa só por transar, pensamento noutro lugar. O beijo na boca não tem mais paixão. O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar. No espelho dos olhos está escrito não dá. Só o silêncio ficou entre nós, a indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois. Que pena que tudo foi tempo perdido. Quando o amor dança, não vai dar mais pra consertar. O que era um sonho virou solidão. O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar. No espelho dos olhos tá escrito não dá. Entre nós, a indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois. Que pena que tudo foi tempo perdido. Só o silêncio ficou entre nós, indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois. Que pena que tudo foi tempo perdido. Não foi bem assim, eu sonhei te amar. Foi tempo perdido. Foi tempo perdido. Foi tempo perdido. Foi tempo perdido. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. É agora, minha gente, a nossa hora do quebra-galho. Edelson Moura vai cantar. Eu quero mandar essa música para algumas pessoas que passaram mensagens para cá. Deixa eu pegar o papel aqui. Pegar o papel porque é muita gente. Eu sou seu ouvinte de Brumado, Bahia, e me chamo Gleide. Um grande abraço, Edelson Moura. Obrigado, Gleide. Edelson, eu me chamo Ailton. Todos os dias escuto o programa do Amado Batista. Mande um abraço para minha mamãe Luzia, pois ela gosta muito de você e do Amado Batista. Outro recadinho que eu quero ler aqui. Olá, Edelson Moura, estou ouvindo o programa, adorando. Eu amo Amado Batista do fundo do meu coração. Eu sou a Thelma, de Humaitá, no Amazonas. Que coisa linda. Obrigado, Thelma. Edelson, aqui é Marisa, de Taiobeiras, Minas Gerais. Gosto muito do seu programa. Mande um alô aí para minha mamãe, Lucinda. Ela adora você, viu? Ah, viu. Muito obrigado. Muito obrigado, dona Lucinda. A música que eu vou tocar agora, eu vou oferecer para a senhora e para todos de Taiobeiras, tá bom? Edelson Moura, sou Nelma Silva, locutora da Rádio Mirante FM. Sou ouvinte do seu programa. Mande um alô para os ouvintes, que não são poucos, aqui de Mirante, que ouvem o seu programa. Obrigada, parceiro. Um ótimo trabalho. Beijos para a sua equipe. Que gracinha. Obrigado a você também, Nelma. Sucesso, minha amiga, na sua jornada, no seu trabalho como locutora, aí na nossa Rádio Mirante, esta emissora que recebe todos os dias o programa do Edelson Moura, do Amado Batista, o Ligação Nacional, os nossos programas, não é mesmo? E aqui também vai, deixa eu ver, olha aí, vocês falaram do pai da minha filha na rádio. Edelson Moura, o nome dele é Nelson França Carneiro. Ele mora em Rondônia, em Porto Velho. O nome da minha filha é Aline Micaele de Oliveira. E o telefone para contato é esse mesmo, é esse aí mesmo. Então me ajude, por favor. Minha filha já está com 11 anos, nunca viu o pai dela e tem muita vontade de conhecer.